confitar. Feliz e contente, quando prender o presidente, junto com a presidenta, que se tornará detenta, é o presídio do presidente, é o presídio do presidente, meu querido presidente, meu querido presidente. Mas eu acho que não vai ser verdade, porque isso é papo de papudo, porque isso é papa de papuda. Porque isso é papa de papuda. É o presídio do presidente. Meu querido presídio dente. Porque isso é papa de papuda. Isso é papa de papuda. Isso é papo de papudo, meu querido presídio dente, minha querida presídia denta, presídio do presidente. É o presídio.